no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. A Rádio FOP Educativa tem uma programação bastante diversa, com atrações esportivas, musicais e boletins diários que têm o objetivo de informar a comunidade. No projeto Rádio de Divulgação Científica, existem dois programas veiculados na rádio em formato de pílulas, com duração de aproximadamente 3 minutos. Vamos conhecer esses programas? O primeiro é o programa Memória de Ciência e da Técnica, que aborda informações sobre o acervo do Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas. Gilson Nunes, criador dos programas, explica o enfoque da pílula informativa. O programa aborda os acervos em exposição nos diversos setores do museu. Então, são diversas áreas, como história natural, mineração, mineralogia, metalurgia, física, química, o desenho, topografia, astronomia, eletrotécnica, transporte ferroviário, siderurgia, enfim, essa grande gama de áreas. A pílula é importante para o museu, porque divulga as ações e estimula o ouvinte a conhecer o local. As informações divulgadas são selecionadas do Guia do Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas de 2009. Para isso, os autores do programa selecionam 10 acervos que acham mais importantes. O segundo é o programa Minuto Astronômico, que fala sobre temas da astronomia em geral. Por ser uma ciência que aplica física, química e matemática, a astronomia atrai muita atenção do público, já que possui uma parte de observação feita com telescópios e a olho nu. A intenção é também estimular o público ouvinte a visitar o Observatório Astronômico da Escola de Minas. Gilson Nunes fala sobre a importância da astronomia para o projeto. A astronomia procura também estudar o universo em larga escala. Então, a perspectiva que nós, habitantes do planeta Terra, estamos num planeta que orbita uma das 100 bilhões de estrelas da Via Láctea, que é a nossa galáxia. E essa galáxia, por sua vez, é mais uma das cerca de 100 bilhões de galáxias que existem no universo, então nos dá essa visão ampla do universo. Como vimos, há vários assuntos interessantes tratados nesses programas. Para não perder nada, sintonize na Rádio FOP Educativa 106.3 FM. Eu sou Ingrid Achiver, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.